do táxi, informe para o ingresso, Romeu. Solo 53, libere, chame o solo 219. Obrigado. Oxalé 63, 26, cliente da Tango. Boa tarde, Oxalé 63, 26, contato radar, desça para o nível 050, autorizado a chegar na Mari. Para o 050 na Mari, 63, 26. Boa tarde, Santa 312, Libro. 3192, para o Tech Taxi, via Alfa, chama isso a Juliette. Alfa, chama isso a Juliette, 3192. De decolagem 130 graus, 10 nós, Kilo Romeo Oscar. Autorizado, Juliette, portão 04, TAN 3192. 04. Tango Kilo Romeo Oscar, decolou 56, somo controle e frequência 1208. Salvador, boa tarde, azul 4462, Patango, ponto ideal. Boa tarde, azul 4462, desce para o nível 060, autorizado a chegar na Mari, sentimento 908. Ok, 060 na Mari, 4462. Controle, Salvador, para Patango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, consiga corredor achar e forma em farol da mar. Autorizado, que eu assisto para ver se tem perna para o esporro. 2.500 autorizado direto ao Morro de São Paulo. Grato, ótimo. Utilizado, igual, 3154. Tá, 3154, completo final ILS XV, 690, 108, final meio bambu. 2.26, obrigado, Tomás. Salvador, boa tarde. Está 3054. Vai passar acima, estabilizado, visual. No 54, boa tarde. Avistado, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado o pouso no 0, no 40, no 0, tá 3154. Scanner 6326, reautorizado 4.000 pés, ajustado 1018. 4.000 pés com 1018, 6320. Cinco, quatro, oito, nove. Chame Recife, 1288, ao término 260. 1288, 260, 3549, obrigado, Pedro. É? No 54, solo 01, no direito, 219. Direito 219, também 204. Azul 4065, com 3 autorizados, reporta táxi. Obrigado. Chame Lesma 120, decimal 1. 201, uma boa tarde. Boa. Channel 6326 para informação, tem tráfego posição de 1 hora, 12 milhas, no rumo oeste, correção, no rumo oeste, mantendo 2.500 pés. Penalty Cash, 6326. Controle Salvador, boa tarde, com 807, descida para 140, vai cruzar 2.10, passando. 807 da Gol, boa tarde, eu sendo identificação, desceu 060 na chegada bom. 060 na bomba, voo 1807. Canadá Approach, Papatango Victor Mike Quebec. Papatango Victor Mike Quebec, visual area 1500 feet, QNH 1018, report A Beam Paripe. Victor Mike Quebec, o report A Beam Paripe. Desce para 2000, 1018, final ILS XR, reporte estabilizado. Desce para 2000, autorizado IHS 23, chamada estabilizada 63, Azul 4065, táxi via Inter, Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 612, o ajuste 1018, bom voo. Quatro meia dois, desce para 2018. 2018, 4462. Romeu, acho que é quanto precisa ser chamado de pouso. So, 021, level 200, down, level 163. Portugal, 021, good afternoon, Skokhead Death, descent flex level 070, cleared, both arrival. I can down level 070, both arrival, airport 021. Chamado de pouso, Kilo Romeo Oscar. 1820, copiado, reporte no ideal de destino visual com a localidade de pouso. Rafael Salvador, boa tarde, um Xené 6314, informação Tango, faça UNA 70 a 150. Xené 6314, boa tarde, acione a identificação, Vessel 50 na chegada Mari. Vessel 050, perfil da Mari 6314, quando possível, que está fixo. Aguarde o 6314. Andando. Alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 10 nós, azul 4065. Lé 6314, mantenha o perfil da chegada. Está seguindo como número 4 na aproximação. Perfil da chegada, mantido 6314. 1807, autorizado 4000 pés, ajustado 1018, 1018. 230, evitar formação. O primeiro nas pediu o desvio. Gol 1807. Livre desvio, gol 1807, desce para 4000 pés, ajustado 1018. 4000 com 1018, gol 1807. Xené 6326 estabilizado. Localizador vai interceptar o Vlad, 6326. Completa final, chama a torre 118-612. 186, boa, obrigado. Azul 4462, livre final ILS aqui, reporte estabilizado. Vai reportando ILS 4462. Torre, boa tarde, Xené 6326, passando uma milha do externo, baixou, travou, final ILS. Boa tarde, Xené 6326, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Vitamar Quebec, mantém de Réa Interlagos, report a bin e bin of Paris. Interlagos, report a bin e bin of Paris. Vitamar Quebec. Xené 6326, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, Xené 6326. O 4065 decolou 09, controle frequência 1208. Obrigado, 208. 62, completa final, chama a torre 118-6. 18-6, obrigado. Controle ao azul, 406. Report visual with runway 17. Direct to runabout, report to runway 17. 4065. Controle Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, sob contato radar CBL 340, voa direto Leda. Direto Leda, 34, obrigado. Oceaner 6314 indicada? 2909, né, 314. Redução 210 nós, Oceaner 6314. Reduzindo 2109, Oceaner 6314. Go 021, clear flight level 060. 1807, já retornando a Prod Belo? Afirmativo, Prod Belo. Tem condições de voar Duna da presente aguardando o vetor para o localizador? Ah, negativo, tem que manter umas 10 a 15 milhas aproximadamente. Afirmativo, 1807, desce para 2018, tem condições de manter a presente velocidade? Afirma que vai manter a velocidade descendo 2000, bom, 807. 807, passa o seu número 1 do sequenciamento, pista no zero de Salvador. Gente, bom, 807. Visual Sheffield, Victor Mike, Quebec. Quebec, contact now tower 118.6. Contact tower 118.6, Victor Mike, Quebec. Librando a Eco, Chanel 6326. Oceaner 6326, táxi via Alfa Juliette 01, meu portão. Alfa Juliette, posição 01, 6326. Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, clear final 17, call me 3 miles out. Victor Mike Quebec, roger, clear to final 17, 3 miles out, report. Negativo. Sim. Airport Control 01, we request heading 235, go ahead. It's clear heading 235, confirm? Yes, please. It's clear to avoid deviation, Airport Control 02, to avoid bad weather, Airport Control 02. Oceaner 6314, desce para 3000 pés, ajuste 1018. 3018, 6314. Do 4462, Saulo Zuno 3, direita 1219. Direita 219, Azul 4462. Saulo Salvador, boa tarde, Azul 4462, livrando a foto próxima. Azul 4462, boa tarde, Tati Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette 03 ao portão, Azul 4462. Aí, 17, fica mais perto. Salvador, boa tarde, gol 1949, está no 02, da Newport, para a autorização de voo. O gol 1649, informação agora em curso a Tango, Ilhéus, nível 240, pronto, copy? Copy. Autorizado. Cidade Ilhéus, nível 240, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 120.8 e aciona 5534 no transponto. Down for correto, portão 2, chama pronto para o inspecionamento, gol no 649. Para pronto, gol no 649. On the ground at 15, clear backtrack and taxi until apron number 4. Report me runway vacate. Completo, chama a torre 186. 186, boa. Né, 6314, desce para 2018, livre final LFC, reporte estabilizado. 2018, IBDS X-Ray, vale reportar estabilizado, China 63, 14. Airport Girl 021, descend to 3000 feet, QNH1018. Reduce speed to 190 knots. Now 3000 feet, 1018, speed 190, airport Girl 021. Voo 649, coordenando com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da Azul no 3, após a mesma, está livre a porta ataque. Então vai coordenar com a solo após o parqueamento da Azul no 3, está livre o push. Para o gol no 649. Azul 4065, chame Recife, 1251, alternando no 3325. 251, 3325, obrigado. Estabilizado com campo à vista, Xaner 63114. Xaner 63114, complete final, chame torre 118612. 18.6, Xaner 63114. Portugal 021, descend to 2000 feet, QNH1018. Cleared ILS final report established for Sudo Glider. Now 2000 feet, 1018, call you on the localizer, Portugal 021. Da 6314, condição de aproximação, aguarde pista livre. Vou direto Duna da presente, descendo para 3000 pés, ajustado 1018. Duna 3018, tipo 491. Gol no 807, solos 19, livre à direita, ao livrar 1219. Direita após 219, boa. Salvador, boa tarde, Chanel 6321, informação em uniforme, autorização para Brasília, 380. Livre pouso no zero, vento 130 graus, no zero, nós. Livre pouso, pistão no zero, Chanel 6314. 380, Chanel 6321. Não, a gente aceita o 32, já tiveram a autorização, a gente aceita o 32, Chanel. Gol no 807, taxa via Alfa Juliette, remoto 14, parte principal. Alfa Juliette, remoto 14, gol no 807. Sente então, Oceaner 6321, autorizado Brasília, nível 320, via Peslu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5551 no transpondo. Autorizado 320, via Peslu 17 para Brasília, decola da 10 com curva direita na saída Arbor, Elefa. Chama controle 1208, transponder 5551, Oceaner 6321. Correto, remoto 13, chama pronto para o chinês, funcionamento Oceaner 6321. Chamará. Bravo, Mike Golf, boa tarde, confirma o passo que encontras. Airport Gal 021, boa tarde, continue approach and expect to runway vacate. Airport Gal 021. De voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5514 no transponder, o Bravo Mike Golf. 5514.